Ficheiro 25. Apreciei a curta cavalgada até à aldeia, apesar do dia escuro e nublado. O próprio Dougal estava bem-humorado e conversou e brincou durante todo o trajeto. Parámos primeiro no ferreiro, onde ele deixou os 3 cavalos extra, içando-me para trás dele na sela para o percurso até à casa dos Duncan. Era uma imponente mansão em Enchaimel, de 4 andares, os 2 primeiros com elegantes janelas, vidraças em forma de losango em tons pastéis de roxo e verde. Gaily saudou-nos, encantada, satisfeita por ter companhia num dia tão lúgubre. Que maravilha! Andou à procura de uma desculpa para ir à arrecadação separar algumas coisas. Anne! Uma criada baixa, de meia-idade, com um rosto semelhante a uma maçã encarquilhada, surgiu por uma porta que eu não notara, escondida como estava na curva da chaminé. Leva a senhora Claire lá acima à arrecadação, ordenou Gaily. E depois vai buscar um balde de água à fonte. À fonte, atenção, não ao poço da praça. Virou-se para Dougal. Tenho de parto o tónico que prometi ao seu irmão. Pode vir à cozinha comigo por um instante? Segui o traseiro em forma de abóbora da criada por um lanço de escadas estreitas de madeira, emergindo repentinamente num sótão grande e arejado. Ao contrário do resto da casa, este aposento tinha janelas de caixilhos, os postigos agora fechados por causa da umidade externa, mas ainda assim proporcionando muito mais luz do que havia na elegante e sombria sala de visitas no andar térreo. Era evidente que Gaily conhecia o seu ofício como ervanária. O aposento estava equipado com longas molduras de secagem forradas a gaze, ganchos por cima da pequena lareira para secagem pelo calor e prateleiras abertas ao longo das paredes, furadas para permitir a circulação do ar. Um delicioso e condimentado aroma de manjericão, alecrim e alfazema enchia o ar. Uma bancada longa e surpreendentemente moderna ia de uma ponta à outra de uma das paredes, exibindo uma notável variedade de pilões, almofarizes, tigelas e colheres, tudo imaculadamente limpo. Passou-se algum tempo antes de Gaily aparecer, afogueada com a subida das escadas, mas sorrindo, diante da perspectiva de uma longa tarde de conversa fiada e preparação de ervas. Começou a chover um pouco, as gotas a salpicarem os longos batentes das janelas, mas o fogo ardia na pequena lareira da arrecadação e o aposento estava muito aconchegante. Gostei imenso da companhia de Gaily. Ela possuía uma visão irónica, cínica, que era um revigorante contraste com as mulheres lacónicas e tímidas do castelo. E, obviamente, era culta para uma mulher numa pequena aldeia. Também conhecia cada escândalo que ocorrera, tanto na aldeia como no castelo, nos últimos 10 anos, e contou-me inúmeras histórias divertidas. Estranhamente, fez poucas perguntas a meu respeito. Achei que essa não era a sua maneira de agir. Ela iria descobrir o que queria saber de mim através de outras pessoas. Durante algum tempo, tive consciência de barulhos vindos da rua lá fora, mas atribuíra-os ao tráfego dos habitantes da aldeia a vir da missa de domingo. A igreja ficava no fim da rua, e a rua principal ia da igreja à praça, espalhando-se dali como um leque de pequenas vielas e caminhos. Na realidade, eu distraíra-me no caminho para o ferreiro, imaginando uma vista aérea da aldeia como a representação do esqueleto, de um antebraço e da mão. A rua principal era o rádio, ao longo do qual ficavam as lojas, escritórios e residências dos mais abastados. A travessa de St. Margaret era o Cúbito, uma rua mais estreita que corria paralelamente à principal, ocupada por ferreiros, curtumes e por artesãos e negócios menos elegantes. A praça da aldeia, que, como todas as praças da aldeia que eu já vira, era mais ou menos retangular, formava os carpos e metacarpos da mão, enquanto as diversas ruelas de pequenas casas constituíam as falanges dos dedos. A casa dos Duncan ficava na praça, como era adequado à residência do procurador fiscal. Nota da tradutora. Procurador que investiga mortes súbitas e suspeitas, à semelhança do médico legista noutros países. Era uma questão de conveniência e também de estatuto. A praça podia ser usada para as questões judiciais que, por força do interesse público ou necessidade legal, ultrapassavam os estreitos limites do escritório de Arthur Duncan. E era, como Dougal explicou, conveniente para o pelourinho, uma geringonça tosca de madeira que ficava sobre uma pequena plataforma de pedra no centro da praça, ao lado do poste de madeira usado, com bem-sucedida economia de propósitos, como poste de tortura, mastro de enfeites para as festividades de maio, mastro de bandeira e lugar para amarrar o cavalo, dependendo das necessidades. O barulho do lado de fora tornou-se muito mais alto e muito mais desordenado do que parecia apropriado a pessoas a voltarem ordeiramente da igreja para casa. Gailey largou os frascos com uma exclamação de impaciência e abriu a janela de par em par para ver o que estava a causar aquele alarido. Juntando-me a ela à janela, pude ver uma multidão de pessoas nas suas roupas de domingo, conduzidas pela figura atarracada do padre Bain, o sacerdote que atendia tanto a aldeia como o castelo. Tinha à sua guarda um rapaz, talvez de 12 anos, cujas calças justas de xadrez esfarrapadas e camisa suja e mal cheirosa o identificavam como filho de um curtidor. O padre segurava o rapaz pela nuca, uma posição difícil de manter devido ao facto de o prisioneiro ser ligeiramente mais alto do que o seu temível captor. A multidão seguia os dois de perto, resmungando críticas e comentários como uma nuvem de trovoada que passa após um relâmpago. Enquanto olhávamos da janela, o padre Bain e o rapaz desapareceram por baixo de nós entrando na casa. A multidão permaneceu do lado de fora, murmurando e empurrando. Uns poucos mais ousados encostaram a cara às janelas, tentando espreitar para dentro da casa. Gailey fechou a janela com uma forte pancada, provocando uma interrupção no burburinho lá embaixo. Roubo, provavelmente, disse, voltando à mesa de ervas. Regra geral é, quando se trata de filhos de curtidores. O que lhe vai acontecer? Perguntei com curiosidade. Ela encolheu os ombros, esmigalhando o alecrim seco entre os dedos, diretamente dentro do almofariz. Acho que depende se o Arthur está ou não com dispepsia hoje. Se tomou um bom pequeno almoço, o rapaz pode sair apenas com umas vergastadas. Mas se estiver com gases ou com prisão de ventre... fez uma careta de desgosto. O rapaz perderá uma orelha ou uma das mãos, provavelmente. Fiquei horrorizada, mas hesitante a interferir diretamente na questão. Eu era uma forasteira e uma intrusa inglesa. Embora pensasse que poderia ser tratada com certo respeito como moradora do castelo, tinha visto muitos aldeões fazerem furtivamente o sinal da cruz quando eu passava. A minha interferência poderia facilmente piorar a situação do rapaz. Pode fazer alguma coisa? Perguntei a Gailey. Falar com o seu marido? Quer dizer, pedir-lhe para ser tolerante? Gailey ergueu os olhos do seu trabalho, admirada. Obviamente, a ideia de interferir nos assuntos do marido jamais lhe passara pela cabeça. Porque haveria de se importar com o que lhe pode acontecer? Perguntou, apenas por curiosidade, sem nenhum significado hostil. Claro que me importo, exclamei. É apenas um rapaz. O que quer que tenha feito não merece ser mutilado para a vida inteira. Ela ergueu as sobrancelhas claras. Evidentemente, aquele argumento não era convincente. Ainda assim, encolheu os ombros e entregou-me o almofariz. Qualquer coisa para satisfazer uma amiga, disse, revirando os olhos. Passou os olhos pelas prateleiras e selecionou uma garrafa com uma substância verde, rotulada numa elegante caligrafia cursiva e floreada. Extrato de menta. Vou dar uma dose ao Arthur e, enquanto isso, verei o que pode ser feito pelo rapaz. Mas pode ser tarde demais, avisei. E se aquele padre bexigoso tiver alguma coisa a ver com isso, vai querer a punição mais severa possível. Mesmo assim, vou tentar. Continuo a moer. O alecrim leva muito tempo. Peguei no pilão, depois dela sair, e comecei a triturar automaticamente, prestando pouca atenção aos resultados. A janela fechada bloqueava tanto o barulho da chuva como o da multidão. Misturavam-se num sussurro de ameaça, reverberante e surdo. Como qualquer estudante, eu lera Dickens, e autores mais antigos também, com as suas descrições da justiça cruel daqueles tempos, aplicada a todos os malfeitores, independentemente de idade ou circunstâncias. Mas ler, da confortável distância de 100 a 200 anos, relatos de enforcamentos de crianças e mutilações judiciais era muito diferente do que ficar tranquilamente a esmagar ervas alguns metros acima de tal ocorrência. Teria eu a coragem de interferir diretamente se a sentença fosse contra o rapaz? Aproximei-me da janela, levando o pilão comigo, e espreitei lá para fora. A multidão aumentara, conforme comerciantes e donas de casa, atraídos pelo tumulto, passavam pela rua para averiguar. Os recém-chegados aglomeravam-se, enquanto os já presentes passavam os pormenores nervosamente. E em seguida fundiam-se na multidão, mais rostos voltados ansiosamente para a porta da casa. Olhando para o ajuntamento, aguardando pacientemente sob a chuva miudinha, à espera do veredito, tive repentinamente a compreensão vívida de algo. Como tantos, eu ouvira perplexa os relatos divulgados da Alemanha do pós-guerra. As histórias de deportações e genocídios, de campos de concentração e de incinerações. E como tantos outros haviam feito e fariam ainda por muitos anos, perguntei a mim mesma: como é que o povo deixou que aquilo acontecesse? Deviam saber, deviam ter visto os caminhões, o vai e vem, as vedações, o fumo. Como puderam assistir sem fazer nada? Bem, agora eu sabia. Neste caso não era nem uma questão de vida ou morte. E o apoio de Colum provavelmente evitaria qualquer ataque físico à minha pessoa. Mas as minhas mãos ficaram pegajosas em torno da tigela de porcelana ao imaginar-me a descer as escadas, sozinha e sem nenhum poder, para confrontar aquela multidão de cidadãos virtuosos e inabaláveis, ávidos da excitação do castigo e do sangue para aliviar o tédio da existência. As pessoas são gregárias por necessidade. Desde a época dos primeiros habitantes das cavernas, os seres humanos, sem pelos, fracos e desamparados, a não ser pela inteligência, sobreviveram unindo-se em grupos, percebendo, como tantas outras criaturas, que há proteção na aglomeração. E esse conhecimento impregnado nos ossos é que está por trás da autoridade das aglomerações. Porque dar um passo fora do grupo, sem falar em colocar-se contra ele, significava, há incontáveis milhares de anos, a morte para a criatura que ousasse fazê-lo. Para opor-se a uma multidão, era preciso mais do que a coragem comum, algo que fosse além do instinto humano. E eu temia não ter essa força, e ao temer, sentia-me envergonhada. Pareceu que passara uma eternidade até a porta se abrir e Gayle entrar, tranquila e controlada como sempre, com um pequeno pau de carvão na mão. Vamos ter de filtrar isso depois de ferver, observou, como se continuasse a nossa conversa anterior. Acho que vamos coar a mistura por carvão em musselina. É o melhor. Gayle, disse eu com impaciência, não tente enganar-me. O que aconteceu ao rapaz do curtume? Ah, isso. ergueu um dos ombros, como se descartasse o assunto. Mas um sorriso malicioso esquivava-se nos cantos dos seus lábios. Então deixou de lado a fachada e riu-se. Devia ter-me visto, disse com uma risada. Fui muito boa, tenho de confessar. Uma esposa solícita, cheia de bondade feminina, com uma pitada de compaixão maternal. Ah, Arthur, dramatizou, se a nossa própria união tivesse sido abençoada. Não há muitas possibilidades. Se eu tiver algo a dizer a esse respeito, acrescentou, deixando cair a máscara de sentimentalismo por um instante, com uma inclinação da cabeça em direção às prateleiras de ervas. Como te sentirias, meu querido, se o teu próprio filho fosse levado assim? Sem dúvida foi a fome que fez o pobre rapaz entregar-se ao roubo. Ah, Arthur, não podias encontrar no teu coração a piedade, ainda mais sendo tu a alma da justiça? Deixou-se cair num banco rindo e batendo com o punho levemente na perna. Que pena não haver aqui um lugar para representar. Como o barulho da multidão lá fora mudara, aproximei-me da janela para ver o que estava a acontecer, ignorando a satisfação de Gailey com o seu próprio desempenho. O público dividiu-se e o filho do curtidor saiu, andando devagar entre o padre e o juiz. Arthur Duncan exultava de benevolência, fazendo vénias e cumprimentando com um aceno da cabeça os membros mais eminentes do grupo. O padre Bane, ao contrário, parecia uma batata contrariada, o rosto moreno, contraído de ressentimento. A pequena procissão seguiu até ao centro da praça, onde a autoridade policial da aldeia, um tal John McRae, se destacou da multidão para ir ao encontro deles. Esse personagem vestia-se como convinha ao seu ofício, de maneira sóbria e elegante, com bragas escuras, casaco e chapéu de veludo cinzentos, no momento removido e cuidadosamente protegido da chuva sob a cauda do seu casaco. Ele não era, como eu inicialmente presumira, o carcereiro da aldeia, embora num aperto realmente desempenhasse essa função. Os seus deveres eram basicamente os de polícia, fiscal de costumes e, quando necessário, carrasco. Trazia uma concha de madeira pendurada no cinto, com a qual podia retirar uma percentagem de cada saca de grãos vendida no mercado de quinta-feira, a remuneração pelos seus préstimos.